1099, autorizada a decolagem da 190, vento 120 graus 059. Autorizada a decolagem, 190. 290 na escuta? Afirmo. Mantente da Juliette, vai aguardar a passagem do tráfego da companhia até o ponto de espera. Após, ingressa portão meia dúzia na frequência 121.9. Sim, mantente da Juliette, após o colega da companhia, está autorizado a ingressar, posição 06 na frequência 121. Após o colega da companhia, está autorizado a ingressar. Ali mantendo 7, para falar meu filho Célio. São 3290, autorizado ingresso de Juliette, portão 06. Autorizado, 12080, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite, gol 1099. Passa 1600, Arboruno. Bono 099, contato radar, suba para a mesa de voo 360, após 2000, voo elétrica. Ok. Viva atenção 360, após cruzar 2000, voa direto Elefa. Bono 099, obrigado. 8.95, o ajuste de altímetro no 01, no bom voo. Fazer a área da companhia aqui para aqui, 06, está livre pátio Índia, pode esperar 10011, está 9554, boa noite. Ground America 230. America 230, go ahead. Yes, we're parked on apron 3, we'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. America 230, report to enter runway main apron. Report to enter main apron. Okay, we'll report 483 main apron, America 230. Passando o Mike Eco Juliette, com quem você está de pouso? Entra copiado. Autorizado a decolagem da 97, vento 120 graus 059. Após a decolagem, com curva direita, reporta perna do vento 97. Eita, após a decolagem, curva direita, reporta perna do Lima decolador 18, direita, perna do vento pela direita da 17. Direita, perna do vento pela direita da 17 quilos, certo? Lima? Salvador, 9554, boa noite, está pronto. Da 9554, Salima, tem 9. Salima, tem 10, tá 9554. Autorizado para chamar o táxi, 705. Aguarde de coordenação, vou no 099. Obrigado. Por favor, Roberto, que serve Lima para girar a base. Base 17, reporte confirmando base, autorizado o toque emitido. Ventuno 10 graus 05 nós, reporte a MT no Kilo CL. Excelente, autorizado, só que é emitida, reportará a MT no Kilo CL. Tanto 9554, decolado aos 21. Torre Salvador, no 20, decimal 80. Como o tráfego efetuando toque a emitida para o 7, mantendo o número PES no setor. Salvador, 9554, contato radar, desculpa para nível de voo 340, autorizando o seu telefone. 340, direto leve, 9554. Voo 1099, controle. Prossiga 1099. Voo 1099, sensor Recife Felicita. E mantém ainda na proa de Elessa. Após o cruzamento com o tráfego, será autorizado direto módulo. Então agora nós estamos retornando para a proa de Elepa. Ciente, direita, mil pés, reporta girando base final da 97. Ciente, direita, mil pés, reporta girando base da 97, Kilo CL. Salvador, Mike, Lúcia. 9-9, chame o centro Recife na frequência 126.0, alterne 128.8. 260228, obrigado, bom trabalho. Estamos aqui na partida 2.280, estimado em Brasília 2358. Para o táxi, Golo 705, 178 a bordo, 0343. Vamos alternar a cabina. Uno 78, confirme a autonomia alternativa. 178-0343. Guarulhos alternando? Cabina. Uno 705, autorizando ataque até o ponto de espera. Via Índia, no ponto de espera, torre. 118.95, ajuste altímetro no 0-1. Pela Índia, ponto de espera, vamos 0-118-95. E 11 no ajuste. Boa noite, bom trabalho. America 230, clear to enter main apron, report finish. Clear to enter main apron, report was finished still, America 230. Tirando base, o Papa Romeu que você é alemão. Salvador, boa noite, voo 1705, próximo ponto de espera da 10, pronto. 1705, ali mantém o 0, confirmando, mantém a posição, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, está 10, voo 1705. Tirando do base, o Papa Romeu que você é Lima. Calima autorizado base, confirmando autorizado, toque emitido no 7, o vento 100 graus de altitude. 7, autorizado toque emitido, Papa Romeu que você é Lima. 1705, ali mantém no 0. Ali mantém no 10, 705. Linha E decola, 1705, vento 100 graus, 059. Ali decola, 10, 1705. Nove 554, chame no centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260-1288, boa. Bono 705, só decolado aos 28, controle Salvador no 20.80. 2080, obrigado, boa noite, ou 705. Boa noite, 1705, decola, Israel Leida Irumi. Bono 705, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 360, 2000, Leda, 1705. esse troçante parou, Kilo Sierra Lima, seu correio remeteu? Direita, perna 200 pela direita da 97, reporta girando base. Direita, direita, perna do vento pela direita da 97, reporta na girando base, Kilo Sierra Lima. O Kilo Sierra Lima, a instrução será sempre essa, repita sempre o mesmo procedimento, peça apenas o cheque de vento. Se caso tenhamos alguma aeronave aproximando, será informado e será instruído. Sente, Kilo Sierra Lima, informa que agora já será o pouso final, após a mudança do tripulante, vamos solicitar nova autorização para mais três, só que é emitido na Gonçalves. Gente, o próximo então é o pouso final. Afirmo. Gente, então já pode estar girando a base final da nossa sede para autorização de pouso. Gente, Lima, reportará. Salvador, muito boa noite. Esse é o voo 1344220 para o 150. Temos a informação, Foxtrot. Voo 344, aciona identificação. Vou na proa do Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 011. Na proa do Serra Vitor 366, descendo a 4.000 e o altímetro do 011, voo 344. Girando base para o 97, para o meu quilo térmico. Base para o final do nosso teste, vai estar travado aqui o Sierra Lima. Trato pouso, pistola 17, vento 110 graus 06, 12 de nós, pelo Sierra Lima. Gente, Lima. Tana 3858, acima de identificação, autorizada a chegar na mar e desça para nível de voo 050. Afirmo, reporte vista livre. Nossa, assinar a frequência livre, que eu saio aí. Confirme que o Luciano Lima tem outro plano? O Luciano Lima confirme novo plano? Qual é o horário? Paulo, Salvador, boa noite, Papa 3, obrigado, aí está, para poder então colocar o Paulo em Salvador, vamos ter que ter reação da frente. Soluciona Lima, aguarde. Aguarda, Lima. America 220, Sparta Gate 10. Thanks and have a good evening. America 230, Roger. Desça para 25000 pés, o ajuste no 0111, autorizada final R9, reporte estabilizado. 2500, autorizado R9, 0, reporte estabilizado, desça para... Pronto, Lima. Pronto, Lima. Papão, meu que o Sr. Lima autorizado, Serra 9MV, Vitor Bravo, decolando 1-7, curva direita, corredora cheia, 1 mil pés. Aciona 0112, controle 120, decimal 8. O Sr. Lima passou da estação para a CGM 1-7, Salvador, Salvador, alternando o Valência, Serra 9MV, Vitor Bravo. O horário da notificação? 22h30. 7h30, Rally Maguarda. Claro. 3858, autorizado direto Serra Vita 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 0111. Desce a 4 mil pés, 3858. 4 mil, 3858, obrigado. Serra Lima na escuta? Autorizado, Salvador, Salvador, decola da 107, em coordenação com a Torre TGL, a 1000 pés. O transponder 0112, controle 1208, Torre 1895. Autorizado, Salvador, Serra Lima, correto, confirme o TLB e autonomia? Gente, pressionamento, torre 198, decimal 95, QNH 1091. Gente, torre 198, 95, QNH 1091. Frisado táxi até a papai, reporte pronto. Lima, Lima, Tena, 7. Poderia prosseguir a 2500 ou 3858? Tá, 3858 autorizado. Desça para 2500 pés. O ajuste permanece autorizado a final RNAV repassabilizado. 344. Bona 344, com frete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa noite, 344. Torre Salvador, boa noite, 344, final RNAV no zero. Salvador, boa noite, 344, pegou. Do Serra Lima, mantenha a cabeceira no 7. Uno 344, autorizado, pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. Autorizado, pouso na pista 1-0, Uno 344, está confirmando o vento? 1-0 graus, 1-0 mais. Muito obrigado. O 344 confirma o motivo da remetida? Aguarde. 3858. Ah, 3858, complete sinal RNAVE, chame a torre. Frequência 118.95. Torre agora 1895, muito obrigado, Sérgio. O controle agora, confirmando a frequência? Bruno 20.80. 20.80, obrigado. Kilo Serra Lima, autorizada a decolagem da 17. Após, mantenha farol de Itapuã, um no meu país. Foi de aproximação, está prosseguindo conforme a carta 4.000. Bono 344, sempre suba para 4.000 pés. Após 4.000 pés, curve à esquerda na proa 320. Ok, 4.000 após a esquerda na proa 320, o Bono 344. Pulando pistão 7, pequeno corte, Bravo Eco 9 Lima e um tráfego da Gol mantendo a reta de decolagem da 10. O vento é 1.10 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 1.10. Ok, em livre pouso 1.10, sendo tráfego da 3.8.5.8. Cima decolado aos 4.8, direita farol de Itapuã, direita farol de Itapuã, e aguarde instruções para retorno o Kilo Serra. Sente. Direita, farol de Itapuã, 1.000 pés, Kilo Serra Lima, aguardando instruções. Meu uniforme, uniforme tango, prossiga. 320, curta sinal do 10. Sente, avisou ao contrato do Kilo Serra Lima. 3850, aeronave de pequeno porte agora, prosseguindo para o farol de Itapuã, não interfere. Ok, tenho contato visual, papel. Kilo Serra Lima, padrão de espera será o seguinte: bloqueia o farol, curva à esquerda, 360 pela esquerda. Sente, já bloqueando o farol de Itapuã, 360 pela esquerda. Kilo Serra Lima. 026, controle 120.8. Israel Lima Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Serra Lima 270 pela sua esquerda, reporta cruzando o eixo de aproximação da 10. Sente, 270 pela esquerda, reporta cruzando o eixo da 10, Kilo Serra Lima. Pro acionamento táxi, decolagem, torre 118.95, QNH 10 no 1. Uniforme Tango, livre acionamento, chama para o táxi. Sola 50, direito, no destino decimal 9. Direito, 29, 3258, obrigado. Controle, o 344 está voando praticamente na proa do Serra Vista 367. Pode cumprir o procedimento? Plano 344, autorizado. Cumpri o procedimento RNAV, após o Serra Vista 367, voo 366. Descida para 2500 pés, reporte estabilizado. Afirmativo, conforme o procedimento, reporte estabilizado. 344. Tá 3858, autorizado. Táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, obrigado. 7. Excelente, livre base, reporta final da 97, Kilo Serra Lima. Serra Lima, livre toca remetida, pista no 7, vento no 1, 0 graus, 08 nós. 7, Lima. Oxana, MA3190, adicione identificação. Eu vou direto para a Vista 366, desça para 4 mil pés. O ajuste no 09. Serra Lima, Socorro arremeteu aos 5-4. Circuito 97 agora pela esquerda, reporte cruzar no campo. Quilo Serra Lima, 1-0, 1-1 ajuste. 7, circuito pela esquerda, reporta cruzando o campo, ajuste 1-0, 1-1, Quilo Serra Lima. 4-4, com 7, final R9, chame a torre. Frequência 1-1-8-9-9-5. 1-9-5, obrigado. 3-4-4. Torre 344, no final novamente, 1-0. 1-344, continua em aproximação, vale autorização de pouso, altímetro 1-0, 1-1. Sim, 11, aguardando autorização, voo 1-344. 3-1-9-7, confirme? Pode sair do Rio de Janeiro. Daí o Lederume, já está pronto com a pena. Daí o Lederume está pronto. Da 397 está autorizado para o aeroporto do Galeão, roda conforme plano de voo, nível 340. Saída da EL, Leda, Irume, decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5126, controle 120, décima 8. Autorizado nível 340, decola da EL, curva direita, está na EL, Leda, Irume, para o número 27, controle 61208, transporte 5126, está 317. Está 397, correto, chama pronto. Com o grau. 1-0, aguardando novas instruções, Quilo Serra. No 344, pouso autorizado, pista 10, vento 10, 0 grau, 07, forma tráfego à esquerda, Bravo Eco 9 Lima, mantendo a perna do vento da pista 10, não interfere com a sua aproximação. Emassivo autorizado, pouso pista 10, vamos 344. Quilo Serra Lima, mantém o setor com 360 pela sua direita e aguarde instruções para o TGL 97. Gente, mantendo o setor, 360 pela direita, aguardando as instruções, Quilo Serra Lima. Por Siga. Estamos informando, só para informação, seu plano é válido até as 23h15, ok? Serra Lima, está autorizado para seguir reporte final da 17. Sim, está autorizado para seguir reporte final da 17 aqui no Serra Lima. Lima, livre toque arremetida, pista no 7, o vento no 00 graus, 089. 7, Lima. Uno 344. Fala 58, direita no 21, na decimal 9. 29, direita, agora 344, obrigado. Bono 344, autorizado o táxi Alfa Juliet, portão 04. Alfa Juliet, portão 04, 344, obrigado. Tilo Serra Lima, remetido agora aos 2300, autorizado circuito na 17 pela direita, na posse de base para final. Sim, autorizado circuito pela direita, reporta a base para final, Tilo Serra. 6320, 6310, autorizado. Desça para 25006, o ajuste permanece, autorizado a sinal R9, repasso autorizado. Sandé 6310, autorizado 25006, 410 no 1, autorizado R9, da 10, Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, para girar a base. Quilo Serra Lima, livre toca remetida, pistão 7, vento 1,00 graus, 1,09. É pouso final, senhor. Solicita pouso final, autorizado, pouso final 1,7. Livre pouso, então, Quilo Serra Lima. Pouso final 1,7, 1,10 graus, 1,09. Ciente, autorizado pouso final 1,7, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, próxima à direita, estacionar a frequência livre, boa noite. Oceané 6310, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Oceané 6310. Torre Salvador, boa noite, Xana 6310, está avisado na R9 da pistão 0 do sol. Xana 6310 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 1, 0 grau, 09 nós. Livre pouso, Xana 6310. 310, sala 09, direita no 21, décima 9. Direita 6310, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Europa 081, Coffee Dance, I had Serra Vida 367, descend 4,000 feet, 281011. Europa 081, Fly Head in Serra Vida 367. Europa 081, Fly Head Sierra Victor 367. Sierra Victor 367, Europa 081. Arrumei o uniforme tango, proceda. Informe o uniforme tango, está na frequência do controle Salvador. Correto.